Baixada cruel, os sinistros estão de pé. Baixada cruel, os sinistros estão de pé. Os sinistros estão de pé. Os sinistros estão de pé.